neste meu rosto, não percebe o desgosto que me invade o coração. O meu peito foi ferido, o meu lar foi destruído por uma cruel traição. Bye.